Ah, Nanai Zezém. Aí é o babá. Ah, é meu pai, tchau. Um bom apelo, papá. É, o Lidi. Meu pai, tchau, é França, hein? É pelo Confo Bodia. Confo Bodia. Na, é de um cruço na minha voz, esse aí. É o Samai. É o Samai, é o Samai, não é assim, é pelo de Dubiás, não. É, onde é Confo? Onde é Confo, em Via Rinei? Achei um. Eduanum 50 something years. 56 years. Ok. Na Ediani Munsuma Musama, I trust a man with me. I come at chess. Ah, ma. What do I want to say? No credit. Any two Akishima for. Yeah, conference war. I say, yeah, in Kitan with dear war. Kumasi. Ah, yeah, the mark on four. Ne pese e kan omo bom na tuomo amu ya kom sesia no eh akachi mefo no tuomo fo man e fo be wi ti en sei ani die ento boase e ani die ento boase e wi ba cha won ti atia no na pe ne je ka so o be ani die o ti ya ka so wa ka ma o tu fo bo ati e fo ti en sei wo duro Dwara so de woni mo enye bodie me hu to so de dwa ka no mu uye ni ye ma woni abodi e me ko di pa sa di pa wo ho o ti ahwe bi aba agu pa kwa vo e ti ahwe bi enye nkwani mu enu kure o ri ala ti sa na e ah ti beti ai e me ti ji awo fa le kwa me mu na wo ma ji awo be ye ni pe be ya ha bi de beti me wo di abeti ji awo sa Vou dizer como não, porém.